golfe. Eu gostei da posição. Vai guardar o time na lista de presença. Para o táxi, com 171 na bordo, 4 horas e 15, alternando Campinas. Quintas, estado no 019, Lili Táxi, Pátio 1, Quintas, 2612.0. Qual vez tomou o controle? Na 3304. Então 3304, contato radar, do nível 380, voo Elefa. Elefa da presente 3304 para o 380. Piloto Romeo Fox 08. Piloto Romeo Fox 08, Xenero 6312. Final, Vidal, Gol 982. Gol 982, completo final, Semi Torre 1895. 1985, Lopes. Uno 1895. 1895, freia. Corre, certo, 1894. Motor TAM 3487. TAM 3487, contato radar, cidade nível 340, voo Leda. Quando Leda, TAM 3487. Muito bom dia, chame minha 250, com a Fonseca. Bom dia, chame minha 250, autorizado chegada a Mari, desça para o nível 050. Mais 50, 620. TAM 3487, autorizaria Sael? Autorizado. Coitão, qual é o seu animado? É autorizado Leda anteriormente? Sim, autorizado Leda. Se é Sael ou Leda? Não, Leda, obrigado. Sabe o 620? 650 mantém a chegada por enquanto. Ok, acho Sim, Gastaldo, vou com a escuta. Positivo, 1-8, decimal, meia dúzia. Seu nome é 312 Sam Recife, 1285, alterno 12545. Recife 12685, 12545, Oceanário 6312. Tudo uniforme Golf? Afirmo, Golf, uniforme Golf, tá alto claro. Muito obrigado pelo teste, ok? Pode retornar a frequência do solo. E antes, como o senhor recebe a torre? Clarificidade. Cliente. TAM 3859, alinha e manter 1-0. No solo 37, ao livrar a direita, chame o solo em 121.9 e, por gentileza, você poderia fazer um teste na frequência 18.6 antes de chamar o solo? Ok. Voo no 982, torre, como recebe a frequência 18.6? Alto claro. Muito obrigado, chame o solo em 121 decimal 9. Beleza, TAM 3859, tá livre. A decolagem dá 1-0, vento 1-70 grau 089. Grupo 5221, SEMI Recife, 1260, alterne 1288. 260, 1288, Felipe. Muito bom dia, TAM 3859, cruzando 2.000 pés. Bom dia, TAM 3859, contato radar, subindo nível 360, voo Iapo. Voando o árvore, subindo ao 360, 3859. TAM 3487, SEMI Recife, 1251, alterno 13325. 251, 3325, TAM 3487, bom dia. Bom dia. Assina 9250, desce para 2003, pequena HM 099, respeita as restrições, autorizado sinal e lança, parte estabilizada. Tem um ajuste, né? 1099. É ajustado, desce 2000, autorizado em VS, dirigido para a gente, 9250. Code de Oxa 63, ONU, ONU, para Guarulhos 340, sente para aquilo? Controle, tá? 3859? Precisa. Se possível, programação para de obtute. Aguarde. Gente. Então, 3259, autorizado direto a Bidut. Ocean 3859, semi Recife, 1200, terreno 1288. Bom dia. É 76729, não conseguimos contato com o Recife, acordando com o mesmo, estamos na frequência 251, na terra 13325. 25, 26, Luizinha, obrigado. 6250, estabilizado. Você não é 6250, completo final, sendo torre 1895. 1895, ó. Obrigado, bom dia. 500 Delta, mantém as condições de galho, que na gama 0 no modo. Alfa Juliette para o 02. Chefe, você passa através do parque de Pitá Sul, mais 5 Delta. 3311 no box 06 para o pushback acionamento. Autorizado, pushback acionamento. Pushback acionamento, chamada táxi na 311.